Nessa próxima música eu quero ouvir o grito da galera, hein? É a música mais pedida pra dupla Alex e Ivan e é a mais admirada aí por onde a gente passa. É uma nova versão aí de abertura? Segura lá então. Thank you. vez que eu vi você, meu grande amor, não quis acreditar e mesmo assim aconteceu. A primeira vez que eu vi você, o vento pela rua assobiava um chamamê. A primeira vez que eu vi você, a primeira vez que eu vi você, senti no meu olhar a luz do entardecer. Aprendi a sonhar antes de adormecer, e a vida foi chegando de uma vez. A gente não esquece mais. Nasce nos olhos, vem o suspiro, o que me quer se desfolhou. Vai batendo o coração, porque encontrei o meu grande amor. Marquei o dia, marquei a hora, no calendário que o amor fez. Na estação da paixão, a minha primeira vez. A gente não esquece mais.